ter um projeto de parceria, de rede, que envolve vários municípios, também numa comunidade intermunicipal que se vai criando e reforçando, que é a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, ter um projeto em itinerância, em parceria, para promover cultura, umas vezes uma cultura mais de inovação, outras vezes de ir à raiz. Hoje, com esta iniciativa, vamos à raiz, vamos à oralidade, vamos às histórias intemporais passadas de geração em geração. É estimulante a ver este projeto, realizar-se este projeto em Oliveira do Hospital. E é mais estimulante ainda porque ele é aberto ao público. E é mais estimulante ainda porque chega à escola, que é o espaço de reprodução de todas estas histórias, de divulgação. Fazer chegar estas histórias e estes temas da oralidade, das lendas, das rezas às escolas, é a hipótese de que estes temas têm de se multiplicar e de gerar projetos e intervenções dentro das próprias escolas. Ou seja, este é um projeto de caráter reprodutivo, claramente educativo. Este projeto tem o mérito de proteger um património que, infelizmente, se vai perdendo, que é o património que é transmitido por via da oralidade. Saberes, tradições, ditos e mexericos, rezas, lendas e benzeduras, que se passam por via oral.